transmitindo em 1230 kHz. Rádio Difusora Colmeia de Porto União Limitada. ZYJ776. Informação com credibilidade. Entretenimento. A maior audiência da região. 5.000 watts de potência. 19h54. Antes de anunciar em rádio ilegal, verifique se o preço do anúncio inclui a fiança. As rádios ilegais não pagam impostos ou direitos autorais. Funcionando na clandestinidade, prejudicam a comunicação entre aeronaves, polícia, bombeiros e ambulâncias. E interferem na recepção de emissoras de TV e rádios legais. Rádio ilegal é crime. Não entre nesta onda. Rádio Difusora Colmeia de Porto União, uma emissora do Grupo Coas de Comunicação. Rádio Difusora Colmeia, 1230. Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada. Outubro é o mês das missões e do Rosário. Em 1932, Padre Kolbe, após uma viagem missionária à Índia, escreve à sua mãe dando este testemunho sobre o Rosário. A Virgem Imaculada, de tal forma, tomou conta de mim. Depois de ter viajado por 18 dias até a ilha do Ceilão, eu viajei de trem durante um dia e meio, atravessando a própria ilha, prosseguindo no continente até a cidade de Ernakulam, onde fiquei 5 dias. No início, as dificuldades se amontoavam umas sobre as outras e pareciam insuperáveis. Então eu rezei muitos rosários. Todavia, na hora em que vem o momento estabelecido pela Imaculada, enquanto me dirijo quase com lamentações à estátua de Santa Teresa do Menino Jesus, caiu uma das rosas que circundavam os seus pés. Este fato me impressionou, mas eu pensei comigo: vejamos se isto tem um sentido. Então, desde aquele momento, todas as dificuldades foram superadas e dissipadas. Também, diante das dificuldades enfrentadas pelo padre Constâncio Onosco, Padre Kolbe escreve-lhe: precisa ter uma grande paciência e confiança na Imaculada. Além disso, rezar muito nas dificuldades, nos sofrimentos, invocar o dulcíssimo nome de Maria. Enquanto que, nos casos mais difíceis e mais importantes, não será mal recitar também uma parte do Rosário. Rezar o Rosário ou o Terço é colocar-se no seu Imaculado Coração. Consagremos-nos à Imaculada e caminhemos confiantes dia a dia, com o Terço na mão e com nossa Terna Mãe no coração. Amém. Magnificat, magnificat, magnificat, magnificat. A minha alma engrandece o Senhor. E se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Magnificat, magnificat, magnificat, magnificat. Difusora Colmeia, 1230. Salvar vidas é uma corrida contra o tempo. Para vencer, os hospitais do Paraná precisam mais de 1000 doações de sangue todos os dias. Ou seja, um doador a cada minuto. Ajude. Antes que seja tarde demais. Doe sangue. A vida não pode esperar. M-Par. Apoio Rádio Colmeia. Tudo que é bom merece uma casa. Dia de sol. Ah, merece uma casa. Festa cheia. Merece uma casa. O seu time. Meu time merece uma casa. O seu chefe. Não merece. Só coisa boa merece uma casa. Garçom amigo. Esse merece uma casa. Sua vizinha. Merece uma caixa de casa. Você merece a cerveja que sempre vai bem. Beba sem exagero. Bebidas Arco-Íris Limitada, Rua Teixeira Soares 315, fone 3522-3285, União da Vitória. Tá todo mundo ligado. Difusora Colmeia AM. As áreas embaixo das linhas de transmissão da Copel exigem cuidado. Não é permitido construir, plantar árvores ou praticar esporte e atividade de lazer nestes locais. Ocupar o espaço debaixo das linhas de forma inadequada pode ser perigoso e prejudicar o fornecimento de energia a milhares de pessoas. Ajude a cuidar das linhas que levam desenvolvimento e qualidade de vida a todo o Paraná. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Seu problema é sorriso, deixe de lado o improviso. Vem pra Clínica União e ganha aquele sorrisão. Aparelhos e implantes, limpezas e restauração. Tudo que você precisa tem na Clínica União. Clínica União, vem sorrir com a gente. Vem sorrir com a gente. Clínica União, vem sorrir com a gente. Yeah. Na rua Matos Costa, em cima da Farmácia Santa Terezinha. Fone 3522-8793. Troca, troca de sofás, colchões e roupeiros. Seu sofá, colchão ou roupeiro usado e em qualquer estado valem até R$400 como entrada na compra do novo, com precinho promocional e em até 10 vezes sem juros. Aproveite o troca-troca de sofás, colchões e roupeiros da Estrela e da Conforto Colchões. Casas Estrela. Todos os domingos às 7h30 da manhã, acompanhe o Colmeia Rural, que leva até você todas as notícias, os comentários, o que há de mais importante para o produtor rural da região sul do Paraná e do norte catarinense. Oferecimento Nutribom, nutrição de qualidade. As rações, concentrados e sal mineral da Nutribom oferecem a melhor relação de custo-benefício para a sua criação. Animais bem nutridos e saudáveis, gerando ótimo rendimento com grande economia. A Nutribom oferece rações, sal mineral e concentrados para bovinos e corte de leite, além de suínos, aves, equinos, ovinos e caprinos, com produtos específicos para cada fase da criação. Nutribom, nutrição de qualidade, em Paulo Frontin, na linha Iguaçu, BR-476, quilômetro 320, na antiga fecularia. Telefone 998-245-375. O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, PNPB, para a safra de soja 21-22, abre inscrições do dia 13 de setembro a 29 de outubro de 2021. A novidade dessa safra é a permissão do governo federal para que produtores não sócios da cooperativa possam participar do programa através da Cooperalfa, desde que produzam soja e possuam declaração de aptidão ao PRONAF-DAP ativa. Para inscrição, os produtores deverão ir até uma filial da Cooperalfa com uma cópia da DAP ativa e documentos pessoais. Colmeia. 6h32, 6h32. Nossas avós já diziam: não vá onde não te convidam, não opine sobre o que você não sabe, não interfira no que não é da sua conta, não abra a geladeira na casa de outra pessoa, não ligue depois das 10 da noite, não vá visitar ninguém na hora do almoço, e não entre no quarto das outras pessoas sem permissão. Você lembra disso? Devia lembrar, é regra básica da boa educação, né? Os nossos avós contavam isso e determinavam, né, que fosse assim, né? E quando os adultos estiverem conversando, você não interrompa, né? As crianças serão ouvidas depois. Um olhar basta, né? Não precisa repreensão. Interessante, né? Como antigamente as coisas andavam de uma forma assim bonita e andavam, né? Hoje não, hoje o negócio ficou meio complicadinho. Hoje vira no chapéu velho, né? Já não temos mais aquela elegância que tínhamos, né? Nós perdemos a elegância ao longo do tempo. As pessoas ficaram rudes, ficaram grosseiras, até na própria forma de falar, né? Não se usa mais pausa, né? Vírgulas, pontos, reticências, aspas, né? Ninguém mais sabe o sentido disso. As pessoas estão perdendo essas coisas necessárias, que era uma evolução, né? Os nossos professores nos ensinaram isso. Me lembro quando a professora me ensinou sobre tom, né? E disse, olha, isso aqui é importante para você, porque conforme você fala para as pessoas, elas terão uma interpretação. Se você falar com raiva, né? Vai denotar uma interpretação diferente disso. Ela vai sentir uma coisa diferente. Se você falar mais calmamente, você será melhor ouvido. Não é aquele que grita, fala alto, que é ouvido. É aquele que fala declarado, lento, baixo, né? Esse sim. Porque a pessoa precisa prestar atenção, né? Numa palestra de oratória, né? Estávamos lá ministrando o curso e levantou-se um cidadão e disse assim, olha, eu tenho um problema, eu não consigo falar devagar. Esse simples, né? Vamos tratar disso já, né? Como é que resolve? A cada palavra você coloca um número no meio. Você vai ler o texto para mim, né? Após, Dória, determinar, retorno obrigatório, secretaria diz que só 24% das escolas. Então, aí você coloca lá um número no meio. Após, 1, Dória, 2, determinar, 3, retorno, 4, obrigatório, 5, 6, porque tem vírgula. Secretária, 7, diz 8, que 9, e assim vai. Onde você tem vírgula, você coloca dois números, e onde tiver ponto, você coloca três números. Né? E então você vai ter um tom de voz e vai ter uma leitura mais espaçada. Com esse espaço, o teu cérebro acostuma a depois só retirar o número. Né? Você não vai falar com o número. Faz isso como exercício, mas depois retira o número, né? Após, Dória, determinar retorno obrigatório, secretária diz que só 24% das escolas estão aptas a receber 100% dos alunos. 1, 2, 3, 4. E assim vai. E é muito fácil, né? Então, para tudo tem jeito. E isso vem de coisas antigas, não é agora. O cara criou isso aí, não, é um método, não, não. Método nada. Os nossos avós nos ensinavam, né? A falar pausadamente, né? Lembra que você chegava esbaforido de que... amanhã, que... Para, respira, toma um copo d'água. Agora vamos conversar. Conte-me o que aconteceu. Né? Porque antigamente era assim, o cara falava, né? Me conte o que aconteceu, conte-me, não é? Usavam uma linguagem um pouco mais elegante, era bem, bem bacana, né? Eu adorava o período aristocrata, né? Gostava dos reis, né? Período majestoso, quando as pessoas se dirigiam às outras como vossa, né? Vós, nesta pessoa, nesse tempo, né? Bastante interessante, porque denotava uma certa, assim... criava um distanciamento? Sim. Necessário. Porque você está tratando de negócios, né? Você está tratando de outras coisas que não é uma coisa informal. Informal você está em casa, de bermuda e chinelão. Né? Que, aliás, é muito feio, por sinal. Né? O certo mesmo é você se vestir regradamente. Né? Tem que ter um pouco de noção. Muito bem, mas então aprendemos sobre educação, isso é bom, muito bom. O que é um alimento ultraprocessado? Você sabe o que é? Sabe os riscos de comer isso? É bom você dar uma estudadinha, viu? É bom, rapaz, a gente come muita porcaria, né? Nossa, hoje no dia da pecuária é bom lembrar disso, né? Comer carne é muito bom. Carne boa, não aquelas carnes... Nossa Senhora! Os caras antigamente diziam assim, você não pode comer o cupim do boi. Mas largue mão, né? Por quê? Porque ali que se aplicavam, né, os medicamentos no boi. Isso antigamente, hoje não dá no pescoção, que é bom, né? E daí distribui melhor, né? Mas antigamente era assim, né? funcionava. Daí o cara, não é que não possa comer o cupim do boi. Tinha um período, né? É o período chamado de vacância. Você tinha que esperar, essas eram as férias do boi. Você não podia abatê-lo naquele período e não podia comer aquela parte do boi, porque ela concentrava mais o medicamento. Mas isso era só um período, não era pro resto da vida. Aí as pessoas criaram aquilo daí. Mas é tudo assim, tudo que você vê de notícia, procure ver por que que saiu a notícia. Porque desde longo tempo as pessoas estão fazendo isso, né? Você tem um concorrente, você larga uma notícia para queimar o concorrente. Né? É os chamados fake news que já se faz há 200 anos se faz isso, né? Desde que imprimiram o primeiro jornal. O cara larga a notícia que não é verdade. Né? Na verdade, é só para queimar o cara. Depois já está feito o negócio. Daí não adianta mais, né? Como é que você vai voltar a imagem do cara? Não consegue. Sintonia perfeita. Em 1230 kHz. ZYJ 776. Rádio Difusora Colmeia. A informação mais completa. As melhores músicas. Liderança absoluta na região.